Alô, paixão! Simbora! Ela é bom do forró. Alemão do forró. Linhares toda ligadinha com a gente. Obrigado, minha cidade, Linhares. Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando a cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, volta aqui pro céu negro. Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, volta aqui pro céu negro. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Bora dançar, chama! Alemão do forró. Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, volta aqui pro seu alemão. Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. Sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Oh, senhor, é alemão do forró. Alemão do forró. Segura. Não para não, se vai.